Não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer com as crianças. Elas cresceram tanto, nada mais lhes serve. Roupas novas, compradas há um mês, já estão pequenas. As mangas das blusas estão curtas, as pernas das calças também. E as roupas estão também apertadas? Não, não estão. Elas cresceram, mas não engordaram. Então ainda tem jeito. Nem tudo está perdido. Como assim? O verão está chegando. Você pode transformar as calças em bermudas e as bermudas em shorts. Você acha que vale a pena? Responda. 1. Qual é o problema de Mônica com as crianças? Elas cresceram muito. Nenhuma roupa lhe serve mais. 2. O que aconteceu com as roupas novas? As roupas novas já estão pequenas. 3. Qual a sugestão da amiga de Mônica? Transformar as calças em bermudas e as bermudas em shorts. Ouça mais este diálogo. Que azar! Carmen, o que aconteceu com você ontem? Você não falou com ninguém? Você não sabe, Helena. Passei maus momentos na festa. Por quê? Estava morrendo de vergonha. Mas por quê? Não entendo. Vesti a roupa errada. Como assim? Você estava tão elegante. Meu taier era de fibra sintética, muito quente. Morri de calor. Mas por que você não tirou o casaco? Não podia. Não tinha nada por baixo. A. Responda com base nas falas do diálogo. 1. O que Carmen estava vestindo na festa? Carmen estava vestindo um tailleur. 2. Ela estava elegante? Sim, estava muito elegante. 3. Por que ela morreu de calor? Porque o tailleur era de fibra sintética, muito quente. 4. Carmen não podia tirar o casaco. Por quê? Ela não tinha nada por baixo.